Essa é uma pequena prosa do que ela representa em nossas vidas. Ela é a libertação. Ricardo Mock e Caos do Subúrbio. Sinuosa e a cada curva mais formosa. Toda prosa aromatiza o clima feito rosa. Límpida, sina, lúdica, rima, mística, brisa, rústica. Vida é o encanto em cada canto, o acalanto. Nunca sinto frio quando estou sob o seu manto. E os prantos não forem vão. Espanto em cada tom. Relíquia, o talismã que brilha. Beleza rica, meu símbolo adinca. Hipnotiza, me deixa cego. Altera ego, calculista. Faz todo incrédulo virar seu servo. Dona de império, por ela se faz guerra e paz. Mas prazer em ser seu capataz. Vou à libélula, vive em toda célula. Veio pra me libertar e me pôr lá. Dificuldades em travessar. Até conhecer as claves. De dó, de sol, de fá. E me decifra. Dificuldades em travessar. Até conhecer as claves. De dó, de sol, de fá. E me decifra. Minha senhora, dona do meu tempo. Liberta cativo, leva o medo com o vento. Marcha lá, a musa incompreendida. Alcança lá, mas elas que não cicatrizam. Seu manto é força e acalanto. No pranto, na dor, o reforço. No erro, encontro. Sua voz divina encanta gerações. Rebenta grilhões, dilui as ilusões. Faz de mim o que bem quer. Ela é pecado, ela é fé. Traz em notas a regência da mudança. Traz em notas a certeza na esperança. E multidões em você se aquecem. Se renascem, se fortalecem. Rainha eterna que leva a renovação. A cada corpo e mente a libertação. Dificuldades em travessar. Até conhecer as claves. De dó, de sol, de fá. E me decifra. Dificuldades em travessar. Até conhecer as claves. De dó, de sol, de fá. E me decifra. E me decifra.